vão estar cerca de 100 expositores da gastronomia ao artesanato, à agricultura familiar, sendo que portanto, a gastronomia é o prato forte, a gastronomia e os enchidos é o prato forte ligado a, portanto, ao porco. Esta feira nasceu com o objetivo de enaltecer o contributo que antigamente, portanto, os feirantes, portanto, que negociavam a carne de porco, numa tentativa de homenagear, porque eles contribuíram e muito para enaltecer e, portanto, engrandecer, portanto, economicamente, foi um grande contributo que eles deram à freguesia. E portanto, ao longo destes anos, portanto, este ano que vai para a 12ª edição, ela tem vindo a crescer, tem vindo a aumentar de ano para ano. Normalmente a pessoa que vem a primeira vez marca presença logo nos anos seguintes. Aqui pode encontrar, deliciar-se com, portanto, como já disse, com a gastronomia. Temos o arroz de Soan, um prato que foi recuperado pela empresa de inserção, que é de, portanto, uma instituição da freguesia, que o recuperou e que neste momento já faz parte da ementa turística dos restaurantes aqui regionais. Também temos os torresmos à moda de Maruja e a feijoada à moda de Nogueirinha. Portanto, neste dia os enchidos vão ser, portanto, também vão estar aqui à venda os melhores enchidos regionais. Depois vamos ter também todo o artesanato variadíssimo e a agricultura familiar, onde os agricultores podem trazer os seus produtos, expor os seus produtos, vender os seus produtos. Vamos ter muita animação a cargo do grupo Vivarte.